é a mesma patifaria. Não é fácil ser homem de aço no dia a dia. Um, dois, três, quatro, cinco, homens de aço tá saindo fora desse momento. Paz! Falou! Falou! Sei que não é fácil, sei que não é fácil, não. Sei que não é fácil, não. Não é fácil não. Ser homem de aço.